Yeah, yeah. Escrevo umas linhas pra alguém ler no futuro. Do verbo faço uso. A palavra é tipo vacina. História estilo a Bíblia. A treta da Golias. O crush José e Maria. E a cereja do bolo Messias. Todas as línguas, todos os dons. Não serve pra nada sem seu amor. Pega esse flow, se falar junto não ouve o som. A palavra é o verbo que eu rimo, yeah, adorador. Escrevo essa carta e chamo de rap. Se tem amor, você tem talvez em sete. Rima zoada, é, isso não serve. Aqui não é mais creche, então vê se cresce. Jesus é o verbo do universo, autoridade sobre todo verso. Uma carta de amor que eu me interesse. Da violência eu faço o universo. Pega o wi-fi, conecta. A palavra com conecta. Eu já li, lê você, lê com L, lê com E, lê direito pra aprender. Pega o wi-fi, conecta. A palavra com conecta. Eu já li, lê você, lê com L, lê com E, lê direito pra aprender. A aula de hoje é sobre educação. Anote tudo, essa é a primeira lição. Se liguem. Linchamento na web é uma faia. Antes de julgar alguém, desconecte e saia. Será que essa fala é melhor que silêncio? Sou uma letra, você outra letra. E juntos formamos um texto. Um texto inteiro, não pela metade. O verbo é roteiro. A palavra de Deus mora na gente. Somos um reino. Eu falo, falo e escrevo o que o coração tá cheio. A boca não pode falar bonito se o que tem no coração é feio. Prego a palavra e não calo, é poesia, doce, é abraço. É universo amoroso, dois passos, do paraíso um pedaço. Pego o wi-fi, conecta. A palavra com conecta. Eu já li, lê você, lê com L, lê com E, lê direito pra aprender. Pega o wi-fi, conecta. A palavra com conecta. Eu já li, lê você, lê com L, lê com E, lê direito pra aprender. Pode parecer loucura, a palavra gera cura. Acalma, gira e ajuda. Lava a alma e tudo muda. Uma muda de esperança. Lança fora todo medo. Preciso ser igual criança. Ter a fé mesmo não vendo. Tudo que se pensou na palavra. Disse em João que me amava. Haja ovos, pede couve, nada pôde existir. Ajo que haja, falo o que eu querer. Como vou andar? E com a palavra fé, fé. Se precisa de ajuda lá na alma, ela cura, gera calma e tudo muda. Lâmpada, luz, amor em cruz, é só Jesus que me cuida. Oh. Tudo nessa vida vai, pai, mãe, tudo chega, vem, sai. E essa palavra nunca morre, e essa palavra tudo fez e faz. Pega o wi-fi, conecta. A palavra com conecta. Eu já li, lê você, lê com L, lê com E, lê direito pra aprender. Pega o wi-fi, conecta. A palavra com conecta. Eu já li, lê você, lê com L, lê com E, lê direito pra aprender.